você tá com meu amor. Tô na lista pra rodar que nem eu. Tanta demanda, tanto papo, tanta onda, dá a impressão que o mar secou. Tô tão à toa, com tanta saudade tua, querendo voltar pra casa, pro amor que eu deixei por nada. Faço tudo, tudo que preciso for, pra compensar o que você por mim passou. Pra ser teu nego novamente, nunca mais bater de frente, agora eu vou. Linda senhora, grita pelo mundo afora, e já não estou mais sozinho. Voei, mas voltei pro ninho, e sempre assim seja. Vem nessa, me deixa na dança da ilusão. Nada melhor que o perdão. Sempre assim seja. Vem nessa, me deixa na dança da ilusão. Nada melhor que o perdão. Ouvindo o som do molejão, ouvindo o som do molejão. Vem mole. Faço tudo, tudo que preciso for, pra compensar o que você por mim passou. Vai ser teu nego novamente, nunca mais bater de frente, agora eu vou. Fica a senhora, Vanessa, grita pelo mundo afora, já não estou mais sozinho. Fui, mas voltei pro ninho. Todo mundo, sempre assim seja. Vem nessa, me deixa na dança da ilusão. Nada melhor que o perdão. Sempre assim, nada melhor que o perdão. Ouvindo o som do molejão, ouvindo o som do molejão, ouvindo o som, ouvindo o som do molejão, ouvindo o som do molejão, ouvindo o som, ouvindo o som do molejão, ouvindo o som, ouvindo o som do molejão, ouvindo o som.